Greta para mim, eu quero ver. Chora para mim, eu quero ver. Grita para mim, eu quero ver. Chora para mim, eu quero ver. Acaba tua emoção com meu amor, porque tu já sabe que eu tenho amor. Pra te dar, deixa teu coração no lugar mais doce que é meu lado. Nunca atraí, nunca amei outra pessoa do que mais você. Eu te amo. Chora para mim, eu quero te ouvir. Grita para mim, eu quero te ouvir. Acaba tua emoção com meu amor, porque tu já sabe que tenho amor. Já tu gosta no lugar mais doce que é meu lado. De verdade, nunca atraí, nunca amei outra pessoa do que mais você. Sempre sinto meu amigo, meus amigos, quando fala do passado, tentando fazer e deixar de ti, mas eu realmente amo você, amo você, meu amor, amo você, meu amor. Sempre sinto quando meus amigos falam sobre o seu pai, tentando me fazer. Amo você, eu aconselho todos os jovens quando eles querem se casarem. Nunca se preocupe com a garota ou com a moça, qual é o seu passado. Vai sim.